dessa via chegada até o 050, ajuste do altímetro em Salvador 1013 no 013. Informe em caso de necessidade para eventual desvio. Uno descida autorizada até o 050 na proa de Alagoinhas para interceptar a chegada a Ponce em Salvador 1013 no 013. Chama 454, chame Recife em 126 decimal 0. 260, obrigado. Autorizado, táxi, altímetro 1-0-3, reporte na papá. Eu escuto. Bom, aqui direto. Acho que a chamada atenção é manter, após a decolagem, manter os 3 mil pés até a 25ª milha, ok? A restrição inferior não confere? Não, a intenção é se livrar das restrições, que a gente não vai conseguir cumprir até 25 mil, até a 15ª, uma centena. Se liberar, a gente prossegue na subida, senão a gente vai ter que manter 3 mil até 25. Ah, entendi. Entendi. Nessa coordenada passaremos a informação, ok? Ok, se liberar, a gente prossegue na subida, tá? A gente deve passar a 15ª milha na 80, mais ou menos, hein? Continua a aproximação, reporte visual com o campo. Estamos realizando um check do papi. Solicitamos que tenha um reporte quando instalou, como recebe o papi, por Rotar 3216, tem que fazer agora a direita para 328 aproximadamente. Rotar 316, curvando a direita para evitar formações para 32330. Gente. Até o nível de voo 070, desce via chegada Mari, ajuste da altimetro 1013, 013, 3144. Gente, voo no 396 autorizado, pouso 190, vento 240 graus, 119. 3.000 até a 25ª, 25ª, e se possível, dependendo da situação do momento, libera. Ah, ok, salgado. Eu mantei no 0, eu tô 4167. São 105 a bordo para o táxi. Eu ocupei o PB, 132? 115. 10 táxis autorizados via pátio, Índia, ponto de espera, torre 1-8, decimal 95, ajuste no 013, azul 2759. Pátio Índia, ponto de espera, 095, a torre, com 1013, 2759. 3-1-1-1-3-1-1-3-1-1-3-1-1-3-1-1-3-1-1-3-1-1-3-1-1-3-1-1-3-1-1-3-1-3-1-1-3-1-1-3-1-1-3-1-1-3-1-3-1-3-1-3-1-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1 Calma, pode ter um brasileiro, pra ir lá frente. 17 autorizado de tópico, no zero vento variável em 1 no 0 noite. Decolagem 1-0, 1-4-1-0. Fox, se mantém a posição aguardando. Delta Fox agora autorizado. Correção, mantém a posição, a gente considera a de chupa de Salvador, Azul 2759, pressão na Índia, estação. Azul 2759, autorizado a linha e manteu no zero. A linha manteu no zero, Azul 2759. Azul 5073, compatá, confere, guarde cópia. Decolada 23, chama o controle 1-9-3-5, bom voo. 1-9-3-5, 4-7. Serra Bravo Lima Eco, plano 60 nível, plano Yankee, 1-60, pode modificar para 1-4-5, segue visual. Sai da Momo, pode descer de VATAP e sai conforme a rota. Decola pista no zero, primeira curva à esquerda, aciona 5451 no controle 1-1-9-3-5. Então, 3-2-1-6, chame o centro do Recife, frequência 1-2-6-8-5, alterna 1-2-5-4-5. 2-6-8-5-3-5-45. 9-2-2-6, desça para 2000 pés, ajuste padrão, autorizado final do procedimento LSF, da pista 9-0 até estabilizado. S2000, 3-0, 3-0, 9-0, 9-0, 9-0, 9-0, 9-0, 9-0, 9-0, 9-0, 9-0, 9-0, 9-0, 9-0, 9-0, 9-0, 9-0, 9-0, 9-0, 9-0, 9-0, 9-0, 9-0, 9-0, 9-0, 9-0, 9-0, 9-0, 9-0, 9-0, 9-0, 9-0, 9-0, 9-0, 9-0, 9-0, 9-0, 9-0, 9-0, 9-0, 9-0, 9-0, 9-0, 9-0, 9-0, 9-0, 9-0, 9-0, 9-0, 9-0, 9-0, 9-0, 9-0, 9-0, 9-0, 9-0, 9-0, 9-0, 9-0, 9-0, 9-0, 9-0, 9-0, 9-0, 9-0, 9-0, 9-0, 9-0, 9-0, 9-0, 9-0, 9-0, 9-0, 9-0, 9-0, 9-0, 9.3 milhas com 2.90 de ground speed, pés 3.18 em redução. Para 103.4 reduzindo agora. Motor da Xanem 626, rápido. Xanem 626, livre de restrições, número 1 na aproximação. Restrições, mantendo o tempo da manobra, preparador de força. Aerovia Golf 677, nível de voo corrigindo novamente com 80. Saída Coral, decola puxando a 0, primeira curva à direita. Aciona 0277, controle 1935. Confirmando o plano Yankee, Coral modifica para no 45 e segue visual. Passamos a direto do Duna, Xanem 626. Bora Duna, 262. Contato a porta do Duna, velho. Azul 5073, escuta. Coral no 45 modifica visual, Azul 5073. Vai até as pontas do 5073. Série 5955, informação Romeu, aguarde cópia. Boa 3, meu, restrito, água da Alcafaça. Azul 2788, aguarde, número 2 no setor. Aguardando 2788. O Xanem 6141, número 3 da aproximação, reduza para 2009. 09, Xanem 6141. Dão 3144, desça para 3.000 pés, ajuste padrão. 3.000, ajuste padrão, 44. Delta Fox, ainda restrito 3B na diretoria. Confirma para o ideal transferir, Sapatão Delta ou Delta Fox? Pagando, é 236. Tango Eco Delta Fox sem restrições, sub mantenha nível de voo 040. Padrão 040, Eco Delta Fox. Diga. Recebeu a informação agora que ele é um fechado aqui, okay, devido às condições, aguarde coordenações, ok? Ok, obrigado aí pela informação, já faz três. Xenon 6141, no vetor ação para sequenciamento, curva direita, proa 240, limitado pelo QB Mike 1100 de Simbra, 274 mil pés. Xenon 4120, direita 240, limite 1100 de Simbra para 4 mil de Simbra. Azul 2788, não escuta? 2788. Confirma a posição? Tá no pátio 3. Romeu. Entendi. Qual a 3, Romeu? 4, Romeu. 35, boa tarde. Lúcio, 274, está com 5 horas e 20, alterna Salvador para o táxi. 2262, passaria o táxi em frente, via pátio, Índio, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 0 no 3. Ok, pátio Índio, 1833, passaria o 2262. 1895, ok? 1895, 2262. Ajuda 788, puxa, vai coordenação aqui de solo, reposta o táxi. Eu ia botar na táxi 2782. 2755.4. Cuidado Natal, Golf 677, nível de voo 210, saída Pulca, transição Caju, decola puxando 0, primeira curva esquerda. Aciona 5457, controle 119.35. 6141, confirme velocidade visitada. 200, vai manter essa proa mais 5 milhas, confirme. Afirmativo. 5457, eu transponder. Direcionar e postar de 75955. Eita, desvia do formação. O Xenon 6141, ciente. O Xenon 6141 informa o tráfego na sua posição de 11 horas, 14 milhas, rumo nordeste, passando 4.700 pés para 3.000 pés, é agora 320. Xenon 41. Então, 3144, desça para 2.000 pés, ajuste padrão, autorizado final do procedimento LS X-Ray da pista 1-0, é posta habilitada. Passar lá, estabilizado, X-Ray da pista 1-0, descendo para 2.000. Sinistra. Estabilizado, localizador, chame a 2226. Chame a 6226, complete final do procedimento, chame torre de Salvador, frequência 118.95. 895, bom domingo, 6226. Xenon 6141, reposte ao termo dos desvios. Ok, Jonas, escuta para a decoração. O Xenon 6141, curva direita na proa 180. Direita 180. Sobre o campo e... Estão olhados. Gente, livre ponto, Xenon 6226. Azul 2759, prossiga. Vitar informações, estamos até a Pro 310. 310, por quantas milhas? 15 milhas. Tente livre de desvios. Ok, Azul 2759. Pois são 2262 e como vento variável em 1009. Informação foi para o 6226? Afirma, 6226. Variável em quanto? 1109. Oxa, né, 6226, estou confirmando, o vento está variando de 180 a 240 na direção e de 10 a 11 nós. Gente, esse 6226. Lembrando, 41 vai manter por 165 para a liberação nacional. Xené 6145, Xené 6141, sim, se livre desvios, autorizado descer para 3 mil pés, permaneça ajuste padrão, autorizado final do procedimento de LS X-Ray, repassa estabilizado. Lembrando, 41, 23 mil, informará estabilizado LS X-Ray. 0 vento 240 graus, 119. Liga ponto, Xené 6246. Complete final do procedimento, chame torre em Salvador, frequência 118.95. 18.95, módulo em gol. Totalmente, não pouso. Controle, uma boa, né, 6.95, cruza 230, precisa pro de zona, tem que ir para essa massagem da chegada. O chame 6.395, oceano, identificação? Identificou. 320. O Uno, reduza para 1809, tráfego que o precede, agora 11 horas, 7.5 milhas, com 165 de ground speed, Airbus 320. 809, reduzindo a Chanel 61, patrão. A Chanel 6315, oi Duna, ajuste na 0.3, desça para o nível de voo 050. 050, toque 13, Duna, Duna 6315, obrigado. Continua a aproximação, a guarda está livre, informa uma pista molhada, chuva leve a moderada sobre o campo. 447. Essa. Reportará para o Adelefa, 2759. Brazilian Flash 2012, my arrival, descend track level 060, Kenate 1013. Xané 6141, autorizado a descer para 2 mil pés, aposto estabilizado. 2 mil, informado estabilizado, bem onde, pode não. Capitão Gueco Delta Fox Trot, quando possível estimar de pouso? Ao 52 horas. Tente 1552. O 5, autorizado, está presente em direção ao hotel, altímetro 1013. E o pé, tá? O 44. Sim. Quem é de Torres, Salvador? É sim? 44, estou com mil pés. Gente, tá 3144, autorizado, pulso de 10, vento 240 graus, 119. Posso autorizado, 44, ciente. Localizador, Xanel 6141. Xanel 6141, completo final do procedimento, chame Torre Salvador, sequência 118, decimal 95. 118, 95. 2759, chame Centro Recife, frequência 126, decimal 0, Altena 128, decimal 8. Recife 260, 288, azul 2759. Estou com o campo, bem onda, patrônio. 4, mapa, mapa. 1964. Foi Mari para interceptar a chegada a Mari. Desce até o nível de voo 180, ajuste na 063. 180, ajuste padrão, voo Mari, voo 964. Para 2 mil pés, 44. Próximo bloqueio do voo, Salvador. O vento forte. Prossegue para aproximação. conferindo. Estou no controle, a intenção prossegue na aproximação, tomará aviso ao governo. Sim, tio Janamia, 141. Responda 111, tá vendo? Exato, para 2509. Comandando 2409, Neto. Não aguarde retoração para a pista 28. Autorizado, chama patrulhinho, 119-35. 1935, chamarei, 4 passos. Só confia o Xané 61 no patrono. O Xané 61 no patrono, autorizado pouso no 0, vento 240 graus, 122. 61 no patrono. Estamos sob água. Ventre 144, confirme? Tentativa remeter por ventre de cauda forte. Feito retoração para voltar para a pista 28, se possível. Ventre 144, retoração para final do procedimento. Curva esquerda na proa 360, mantenha essa proa inicialmente por 10 milhas. Por 10 milhas na 360, mantendo 2000, 3144. Caso variar o vento aí pra baixo, a gente permanece. Sim. O Xané 61 no 41 no solo 39, livre direito, chama solo em 121 decimal 1. 21 em forma na finalíssima, recebeu vento de 230 graus com 8. Então 31 no 44, confirme, irá pousar na 1028, informa o vento de 255 graus com 11 nós. 2-8, 2-8, cara. Então 3144, ciente. Curva direita na proa 110, limitado pela radial 090 do Velho Salvador. 110 limitada pela? Radial 100 do Velho Salvador. 100 da radial de Salvador. O FAB 5955 na interseção até, eu informo que o vento se encontra 240 graus, 129, e a pista em operação agora é 28, ok? Mantenha a posição aguardando para instruções para ingressão. Para a posição 305, pronto para a busca de acionamento, aguardando o copo. 3805, aguarde modificação no aeródromo devido às condições climáticas e do vento para a pista 28, aguarde um instante, devido à coordenação. O azul 2790, 4143, está em acionamento? O 2790, aguarde. Está sendo feita a modificação de pista para 28 devido às condições climáticas e da direção e da intensidade do vento, aguarde para a modificação de pista. Rotor 3805, qual que seria previsto da 28 a decolagem? A decolagem, confirmo, não entendi a pergunta. A saída prevista para a decolagem da 28? Da El Leo da Mótima. Obrigado. À esquerda na proa 080, devido à aeronave decolando da 110. Esquerda 080, 3144. Thank you. pistola 964, operação 46 para chegada a Cari, mantenha a proa 085 por 45 milhas. 085, controle Salvador, passaria do 2262, acolada perfil da rapó, possibilidade de livrada das restrições? Passaria 2262, contato radar na decolagem, voo direto Elefa, subindo para o nível de voo no 80. Direto Elefa, subindo para 80, está livre das restrições? Livre. Ok, grato. Oxalé 6315, autorizado a descer para 3.000 pés. Autorizado a descer 3.000 pés, oxalé 6315, contendo instruções. Oxalé 6315, número 2, na aproximação da pista 28. Está aqui detonado para o GX, confirma, oxalé 6315. Volo 964, deixa restrito a uma centena. Uma centena, aqui sendo mal tentado. PAN 3144 para final do procedimento ILS Zulu da pista 28, curva direita, proa 210. Direita 210 para final do procedimento. Solo, Gola 397. Gola 397, aguarde cópia. Okay. Comba 38. Eco Delta Fox, prossiga. Eco Delta Fox, plano modificado no 544, dois em condições visuais, frequência limpa a coordenação. Chanel 6320, aciona identificação via chegada a CARI, desce até o nível de voo 120, ajuste padrão. Identificou via chegada a CARI, desce 120, ajuste padrão. Chanel 6315, curva direita na proa 130, descendo para 3.000 pés. Descendo para 130, 3.000 pés, Chanel 6315. O 3144 pode voar India Lima Romeo 10. 2790 na escuta. 1050274. Gente, a modificação de pista para 28, ok? 28 permanece a mão vadada, pode decolar de curva à direita. Permanece a autorização paga anteriormente, apenas com essa modificação. E após decolagem mantenha o rumo até 2500 pés. Gente, pista 28, faz a mão do ataque, segunda direita, primeira curva, após 2.500, ou 2.790, só para o pushback permanente. Cuidado pushback, o Azul 2.790, coordenação aqui, só o aposto táxi. Cuidado pushback, 2.790. 38, confirmo, solicita 1.110 para desvio de formação. Na verdade, essa pergunta que eu faço com o instalador, um B38 tem condições de subir para o nível de voo 1110 e manter essa proa por mais 20 milhas? Acho que não vai mudar aqui pra gente a formação aqui, tanto que você tiver, mas o 1110 ligado. Então vai ter isso aqui, Plano 964, desça para o nível de voo 070. 070, 964. Controle está livre de interceptar a inércia da 28. Autorizado, são 3144, repórter estabilizado. Força estabilizada no Zulu da 28. Controle, flecha 90. Flecha 90, foi na proa Imonda para interceptar a chegada a Cari. Repete para a descida, ajuste na 063. Eu apago a chegada a mar, o flash 90, ok? Flash 90 informa que a pista em uso é 28, procedimento ILS Zulu. Voe direto Mondo. Isso, vou voar direto Mondo, 90. Brazilian Force 012, descend 4,000 feet, can I 013? 4,000 feet, 012. Brazilian 44, estabilizado? Estabilizado, localizador 3244. Quatro, completo final de procedimento, chame o senhor Salvador, frequência 118, decimal 95. 18, 19. Oxanema 3,15, complete curva direita na proa 150, descendo para 2.000 pés, ajuste padrão. 150, 2.000 pés, 10, 13, Oxanema 3,15. Mantenha a proa até 2.500 pés e chama o controle em 119, decimal 35, bom voo. 1935 vai manter a proa até 2.500 pés, 2788. Vou no meio, a rota do plano. Da lei da morte, vou levar o 28, curva à esquerda, mantendo a proa até 2.500 pés. 5504, 34, 4193, 5-1-1-3-9-7. Vai até poste, ponto bom, 397. Controle Salvador, azul 2788. Azul 2788, contato radar na decolagem. Estou mantendo o vídeo voo no 70 na saída lotar. Voo no 70 lotar, ainda restrito a 2.500. Afirmativo. Ente 2788. Comba 38, confirme. Irá prosseguir para Natal ou pouso em Salvador? Autorizado direto Conde, Rumba 38. Brazilian Force 012, descend 3,000 feet. Clear, down 3,000. Gono 964, autorizado instantâneo, vídeo voo 050. 050, 964. Gono 964 em condições de reduzir para 2009? Afirmo, 200, 964. Salva 212, por favor. 255, acione identificação via chegada e pitch. Esse é o nível de voo 080, ajuste padrão. Via chegada. Voo 255, 1093. Zona 44. Oxalém 6320, reduza para 2309, número 5 na próxima. Reduzindo 2309, 6320. Azul 2788, direto lotar. Autorizado, manter o perfil, azul 2788. Gente, vai manter o perfil, 2788. Na 315, para o curso do localizador, curva direita na proa 225, reposto estabilizado. Para o localizador, direita 225, chama estabilizado, chama 63, 115. Xanamé 3195, chama final Salvador, frequência 120, decimal 8. Final 208, Xanamé 3195. Brasília Force 012, Salvador final, 120, decimal 8. 1208. Na proa 225 para o localizador. Xanamé 3195, a parte estabilizada. Xanamé 3195. Brasília Force 012. Brasília Force 082, veteran for final, and left heading 020, limite radio 100 of Salvador Vila. Send left heading 020, left by 100 from Salvador Vila. Clear for central base. 2012, descendo 2,000 feet. Parece, 2,000 feet. 6,6, estabilizado, localizador, pista 2,8. A 315 chama torno no 8 decimal 95. 295, por 4 64. Cona 964, sendo sinal Salvador, frequência no 20.8. 208, vou no 964. O 964, deixa até 3.000 pés, que é legal, no 0.3. 3.000, ajuste padrão 964. Apagado, pronto. Gente, mantém a posição. Vento 240 graus, 1.09, autorizado decolar para 2.8. Isso, vou falar. Certo, mantenha pro 040, limite radial 100 de Salvador. 040, 100 de Salvador, 994. Brasília, passe 2.0, se tentar colocar o curso, turn left, heading 340, do Pop Stabish. Se precisar, a gente pode reduzir até um 70. Sabe 5955, decolou 54, mantenha pronto até 2500 pés, chama o controle em 1.9.9.35, bom voo. Grato, 1.9.35. O Xané 6315, tráfego avistado, autorizado pouso 28, vento 240 graus 109. Desde pouso, pista 28, Xané 6315. Contato radar na decolagem, mantenha o eixo de decolagem até 2500. Via saída ambos, sub mantenha 210. Manterá até 2500 e após saída Aron, ascendendo para o 210. Reaprando lotar 2788. 2788, sim. Plano 255, reduza para 2309, número 5 na aproximação. 2309, o bom 2309. O total é 1 e 5 deixa para 2.000 pés. 2.000 pés, 1.964. Sul de Salvador, se assuma navegação na Projofrim. Projofrim, 6.3.0. Controle, o bom 255, ele está voando, ando em pique e manter a velocidade que está muito alta. Autorizado direto alto, gol no 255. Força aérea 5955, informa o tráfego nessa posição de 3 horas 11 milhas rumo norte, passando 085 em atenção, alfa tango 72. Ciente. Nessa prova autorizado o procedimento, o voo 964. Afirmativo, com a nova cadência feita, certo, localizador, aperto estabilizado. Nessa prova autorizado o localizador, aperto estabilizado, 964. Meia 315, solo 55, libere a esquerda antes da alfa, chama sol em 1, 2, 1, 2, 1. Livrando a esquerda na alfa, hoje é 315, seu após o 2, 1. Até o nível de voo 1.60, ajuste na 0.1.2, reduza para 2.509. 2.509, 4.1.1.6. O Xané 6320, autorizado seu para 4.000 pés. Para 4.000, 6320. Salvador, uma boa, 1885, descendo para o nível 200. Gol 1885, via chegada e pitch. Desça até o nível de voo 1.00, ajuste na 0.2. Na 0.2, via pitch, desce para o nível 100, gol 1885. Fecha, desça para o nível de voo 1.20, ajuste na 0.2. Vai descer para o nível 1.20, está vendo lá no 1.50, flecha na 0. Sou 964, tráfego 75 minutos à frente, com 120 de grau de pitch. Reduzindo mais o 964.

128, Brazilian 4, 012. Pilão 964, final embaixo, certo? Pilão 964, continua a aproximação. Número 2 em aproximação. Reporte visual com campo. Botarás e Transo, número 2, 964. Teste. Pilão 255, autorizado a descer para 4 mil pés. Ajuste no 092. 4 mil no 092, tudo bom, 2? Se nós com o Boeing 737 aproximando a retaguarda, o tráfego na curva, uma tempo. 7. Essa desce para o nível de voo 050. Aqui no 5 no 10? Afirmativo. Gente, o estado no 02, desce 5 no 10, 0 Azul 4462, oceano em licitação, via chegada a Cari. Via 7 é o nível de voo 130, ajuste na 012. Autorizado a 0 é parte estabilizada. A senhora tem informação de teste no momento? É o Aja. Obrigado. Roda é uma boa, 255 passou 7 mil para 4 mil. Pela 255, desce até 3 mil pés, que é negar no 03. 3 mil no 03, bom, 255. Desce, mantendo 090, lembrar 110. Quem chegou 185, atingiu 70. Cono 885, desça para o nível de voo 060, ajuste no 092. Desce para o 060, no 092, Cono 885. 964, solo ao 00, livre à esquerda, antes da puxando o solo em 12, 1 décima 1, confirma quantos pés, absurdo? Absurdo, 1.100 pés, subou no 964. Bem, chegou no 964. Confirmando o solo em 1211, boa tarde. 2110, bom, 964. 3560, via chegada Cari, desce até o nível de voo 140, ajuste no 092. 140, ajuste no 092. Está mantendo 269, tem alguma velocidade indicada aí pra gente? Reduza para 2509, número 62 na aproximação. 2550. orientar tráfego, curva esquerda na proa 205, mantém essa proa por 8 milhas. Esquerda proa 205, mantém proa 8 milhas. Vou, 8. Fecha 90, flecha 90. Fecha 90, desça para o nível de voo 050. Quem está induzido, mantendo 080. Desça para 050. 197, prova sai da Momo. Bom, obrigado. Fala com o 397, seccionamento no 4. Aguarde com o 397. Check-way a partir do 362. Aguarde autorização, azul 41 no meia, desça inicialmente para o nível de voo 080. Descendo 080 inicialmente, 41 no meia. Azul 2790 decolou 03, mantém a proa até 2500 pés, chama o controle em 119 decimal 35, bom voo. Até 2500 após 2935. É, dá 28, gol no 885. Gol no 885, reassuma a navegação na proa de pit, descendo para 4 mil pés. De pit, 4 mil pés, gol no 885. Pode iniciar, 397. Pode iniciar, pode estar, com 397. Mateo, sim. Pode confirmar o vento, por gentileza? 240 graus, 1129. Ok, obrigado. Sinal Salvador, uma boa, agora no 885, descendo para 4 mil pés, pro hoje pitch. Gona 885, desça para 4 mil pés, retração para sequenciamento, curva esquerda, proa 200, limite radial 100 Salvador. Esquerda 200, limite radial 100 Salvador, eu vou Gona 885. Entra no flash na zero. Zero, contato radar na decolagem, via saída Momo, submantendo o voo 160. Momo 160. Então, após decolagem, mantenha a reta até 2500 pés. 160. Até o 060 reautorizado, boa noite. Flecha, parece que você está localizado bem com vista esquerda, proa 320. 320, confirma o grito. 320, fecha. Fecha, curva esquerda para 320, desce até 3 mil pés. Fecha na esquerda, 320, confirma o grito. A radiada, você está localizado bem, flecha. Flecha na esquerda. Flecha no meia, desça para 2 mil pés, nessa planta está pelo localizador, reporte estabilizado. Entre desvios, azul 4462, reporte eterno. Ao 05, livre à esquerda, antes da alfa, chama o solo em 1, 2, 1, decimal 1. Livre à esquerda, chama o solo em 1, 2, 1, 255, completo, chama turno no 8, decimal 9, 5. 255, confirmando as 8, 9, 5. E 895 a torre, gol no 255. 295, uma boa. Fecha no meia, confirmando 2 mil pés, reporte estabilizado. Confira, flecha 90. Fecha 90, afirma. 2 mil pés, reporte estabilizado. Fecha do 702, vai passar a 90. O azul 41 na economia. Boa sorte. Vamos lá. Azul 41 na meia, desce até 7 mil pés. Mantenha a proa 065, limite a radial 100 Salvador. 070, limite a 100 de Salvador. 4, 1, 1. Gona 885, desce até 3 mil pés. Desce para 3 mil pés, Gona 885. Força aérea 5955, chame o centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. É 10, aposte estabilizado. Posição, é, 10 mil pés, aposte estabilizado, agora 85. Boa nave de aproximação, informa o ponto de 1 no meu pé, 5 mil de visibilidade. Sobre o campo. Como que vai passar o limite? O limite é radial 080 e desça para 6 mil pés, azul 4116. Descendo para 6 mil pés, azul 4116. Só confirme, vai ultrapassar o limite? Afirmativo. 6, 4116. Qual seria o novo limite então? Novo limite, radial 080. De salvação, um abraço. Graus 099. Deve ser bom, os 22 estão mais 55. Tudo. Afirmo. Está em graça, vai aqui, 397. 397, Kilo, Alfa, até ponto de espera da Wolf, lá do 198, deixa 195, ajuste 1012. Autorizado descer para o nível de voo 050, azul 4462. 050, 4462. Controle azul 2790, após Momo, vai precisar voar para o 325 mil de formação. Livre desvio, azul 2790. Obrigado. Não 3560, tem intenção de fazer algum desvio? O 3560 é negativo. Então 3560, seguinte, informa o tráfego que o precede na aproximação, fez um pequeno desvio, agora em sua posição de 2 horas e 16 milhas, como o Nordeste, vai ser nível de voo 110 para o 050, Embraer 190. Afirmativo, está 3560. Agora vai fazer um pequeno desvio à esquerda então, proa 070, pergunta a formação. 070, sim, então 3560. Aguardando que o seu livro é legal. Me avisou, confirme. Ainda negativo. Por 40 milhas. 175, sim, livre desvio, então 3205. Desvio, estão 3805. Afiação, subida até que nível? Autorizado uma centena ainda? Afirmativo, estão 3805. Sente, estão 3805, sobe até uma centena. Estão 3805, informa o tráfego 1 hora, 1-4 milhas, rumo nordeste, passando 1-4-5, descendo para o nível de voo 1-3-0, voo 3-2-0. Sente, estão 3805. Então 3805, informa o tráfego adicional, 11 horas, 18 milhas, rumo nordeste, passando 095 para 5 mil pés, Embraer 190. Sente, 3805, porém não avisa ambos os tráfegos. Então 3560, informa o tráfego 11 horas, 11 milhas, rumo sul, passando 090 em atenção, Airbus 320, restrita a nível de voo 100. Sente, 3560, você vai atingir os 130. Então 3560, sim. Autorizado até o nível de voo 120. 120, quando possível pode voar o PRIM? Então 3560, já passou até o desvio. Ok, então 3560. Controle Salvador, muito boa tarde, voo no 164, 230, indecida, sem desatando. Voo no 164, via chegada CARI, desça até o nível de voo 130. Ajuste no 012. Via CAI, 130, estado no 012, voo no 164. Azul 4462, autorizado de descer para 4 mil pés, ajuste no 012. 3560, já está livre do desvio. Então 3560, ciência, autorizado o fim. Desça até o nível de voo 120. 120, direto ao PRIM, 3560. 255 Juliette, portão 04. Na proa 080, mantém essa proa por 20 milhas. Afirmativa, vai ter que manter a proa 70 por causa de informações, está 3560, atingindo a 120. Sim, está 3560. Ah, mantém o nível 120? Então 3560, autorizado de certo nível de voo 060. 060, 3560, confirma a velocidade do nosso tráfego à nossa frente? Com 275 de ground speed, Embraer 190, então 3560. Afirmativo, obrigado. Então 3805, tráfego superado, sub e mantenha nível de voo 340. Pode 340, então 3805. Salvador, o voo 1164, tentando desvio à direita para o 115, aproximadamente 20 milhas. Livre de desvios, gol no 1164, reporte ao término. Reporte. Azul 4462, chama o sinal Salvador, frequência 120, decimal 8. 1208, azul 4462. Salvador, boa tarde, azul 4462, cruzando 5 para 4. Azul 4462, desça para 4 confirme, está voando já. Afirmativo, voando CARI agora. Certo, azul 4462, mandei a prova de CARI, desça até 3 mil pés, que negar no 013. 3.013, azul 4462, permitida livre para você. 4462, desça até 3 mil pés, aguardando, reduz o para 2.00 mais. E a 0 ainda mantém o 070, pô? Então 3560, afirmativo. Chama o sinal Salvador, frequência 120, decimal 8, reduza para 2009. 208-209, então 3560. Salvador, boa tarde, está 3560. 560, desce até 4 mil pés, QNH, 1093. 4000 com 093, o TAN 3560, solicito ILS X-Ray. TAN 3560, desça para 4, não sei. 30 nível de voo no 50. 1160, é possível. TAN 3805, devido a NS, já vai passar 150. Voo no 164, desça até o nível de voo no 60. Vai parar no 160, no 64. Voo no 164, tem condições de aproar o PRIM? Afirmo. Gente, aproe o PRIM, voo no 164. O PRIM no presente, no 164, mantém ainda restrito 160. Salvador, control, está 3805. Então 3805, prossiga? Não ia ser possível parar no 150, seria necessário 160, foi o cotejamento. Então 3805, tudo mantém o nível de 340. Sobe sem restrições ao 340, TAN 3805. Tanque Zulu Delta, prossiga. No Rio Salvador, Azul 4116, final do LS Zulu. Azul 4116, continua em aproximação, tráfico já avisado, aguarde pista livre. Guardando pista livre, 4116. Salvador, uma boa, agora 85 e Brana Delta. Boa noite, 85, táxi via Alfa, Juliette, portão 08. Alfa, Juliette, portão 08, boa noite. 363, PLS, Expo da pista 28. Afirmativo, descendo para 3 mil pés, vai voar a serra, 3.63, 3.560.